Zé Chinelão, onde você estiver, eu te amo. Que será que se destina? Pois quando tu me deixa rosa pequenina, e queres um homem livre que se acaso assina, Deus me livre, infeliz, não se nos ilumina. Tampouco tu vais a lágrima não destina, apenas a matéria, a vida era tão fina, e éramos olharmos intacta a retina, a cajuína, cristalina e teresina. Que país é esse? Que país? Mas todos acreditam no futuro da nação. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Uau! Passarinho quer cantar. Os vídeo assassinato do Chinelão, o assassinato mais brutal, criancinha levando prego no olho, é a vídeo chinelada do Chinelão. É. Vamos pegar aquela ali. Vem cá que eu vou te maltratar, vem! Vem! Olha, cuidado aí, senão vai cair na porrada, hein? Passarinho quer cantar, o rabinho balançar, o que acaba de nascer! Oh, oh, oh, oh! O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo. O Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, realengo. Aquele abraço. Aquele abraço. Aquele abraço. Amazonas, Paraguaia, Nova Chora, Fluminense, Mato Grosso, Minas Gerais, e no Nordeste tudo em paz. Na morte eu descanso, mas o sonho anda solto, manchando os papéis. Meus fiéis, ao descanso do patrão. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Né? Vocês vão fazer alguma coisa pra consertar as suas próprias vidas? Eu cheguei à seguinte conclusão: não adianta consertar o resto, consertar a gente ajuda pra caramba. Terceiro mundo se for, fechada no exterior. Mas o Brasil vai ficar rico, vamos faturar 1 milhão. Parou! Agora todo mundo vai pensar como que o nosso país vai ficar rico e como a gente vai faturar 1 milhão sem precisar matar ninguém. Essa agora se chama Metal Contra as Nuvens. Thank you. avesso assim, sem final feliz. Teremos coisas bonitas pra contar.